O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós falamos aqui aos senhores sobre a ciência trilógica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp, que também é filósofo e cientista social, e até mesmo físico. Um físico que desenvolveu a nova física da metafísica desinvertida, sem jamais ter frequentado uma faculdade de física. Aliás, se tivesse feito isso, ele não teria conseguido desenvolver esse motor incrível que pode economizar até 90% da energia elétrica e que poderá trazer soluções incríveis para o problema de energia e ambiental da humanidade. Então, o Dr. Kepp, que conseguiu desenvolver um método científico para tratar das doenças do ser humano, das neuroses, psicoses, das doenças sociais, das doenças orgânicas, até bucais, dos problemas de educação, de economia. Dr. Kepp, que desenvolveu essa ciência, né, da nova física. Então, ele traz para nós, nesse final de ano, mais um livro maravilhoso sobre teologia. Teologia trilógica, que é a teologia científica que ele desenvolveu. Então, Kepp diz o seguinte, né, na capa deste livro: escrevi este livro com a finalidade de analisar o motivo por que a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano, pois temos assistido principalmente, a partir do século XX, ao crescimento de ideias estranhas com relação à teologia. Por isso, então, é muito importante que nós tenhamos essa retomada, uma visão objetiva, racional, científica e, ao mesmo tempo, muito afetiva, que Kepp traz na sua obra. E aqueles que quiserem presentear os seus amigos com um exemplar do nosso jornal Stop a Destruição do Mundo, especial de Natal, que traz, logo na capa da frente, um artigo muito bonito com uma fotografia, uma pintura de Cristo baseada no Santo Sudário e um artigo que Kepp escreveu no seu livro A Glorificação. E é um artigo muito propício para esse ambiente de fim de ano, de Natal, para a gente lembrar o que é o Natal. Por que que nós temos o Natal? Então, Cristo trouxe a mensagem mais otimista de toda a humanidade. E essa maneira, essa visão que Kepp tem, trilógica, do cristianismo, é absolutamente única, única, originalíssima. Nunca ninguém teve, nunca ninguém viu Deus com essa perspectiva de Norberto Kepp, que fez uma unificação da teologia, da filosofia, mas também da ciência. Então Kepp começa esse artigo desse livro, A Glorificação, escrevendo o seguinte: vou falar aqui do Cristo desconhecido, ou melhor, do Deus ignorado, devido à mortal inveja que não apenas nos levou a negá-lo, mas, o pior ainda, não reconhecê-lo como ele é realmente. Porque aí mostra o seguinte, né? Que Cristo é, vamos dizer, a segunda pessoa da Trindade, né, divina, que tem Deus Pai, tem Ele, né, que seria o Deus Filho, e a terceira pessoa, o Espírito Santo. Então, como nós estamos em dezembro, é bom falar sobre essa questão para que os senhores percebam, né, a origem dos nossos trabalhos, inclusive como a ciência vê a teologia por um aspecto assim muito mais maior, um aspecto assim divino do que tem sido feito até agora. De maneira que, se os senhores, quando rezam, por exemplo, né, todos os cristãos falam de Deus Pai, né? Deus Pai, Criador do céu e da terra, né, que acredita nisso. Então esquece que Cristo é a segunda pessoa, que é o Criador também do céu e da terra, como a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, tudo isso que existe, né? Bilhões e bilhões de astros, planetas e seres humanos, estrelas, né? Que toda essa criação não é feita só por uma pessoa, é feita pelas três, inclusive dessa pessoa que esteve aqui, né? Na, vamos dizer, na pele de um judeu, né? Cristo, e que foi tão atacado. Então é importante que os senhores saibam que Cristo, né? Ele veio aqui, fez o trabalho, e ele não vai voltar mais, como muitos pensam, para ser novamente atacado. Mas agora viria a terceira pessoa, como tantos videntes, pessoas legadas, né, às vidências, ao cristianismo, falaram, e que viria uma terceira fase, que seria a três pessoas, que é o Espírito Santo, a terceira, né? E que essa terceira pessoa iria congregar as três pessoas. Então o mundo iria entrar por um período de grande assim, desenvolvimento, de grande felicidade mesmo, né? Que seria a realização daquele reino para o qual Cristo veio ao mundo, né? Porque ele, sendo ser humano e sendo assim Deus, como os cristãos, né, as pessoas da religião cristã sabem disso, então ele veio para anunciar uma coisa que iria acontecer. Então a função, vamos dizer, da espiritualidade e religiosidade é levar o ser humano para esse encanto de civilização que seria muito próxima da, vamos dizer, do reino divino lá, né, no paraíso. E que essa é, a, vamos dizer, a última fase que a humanidade vai ter a partir deste século. Mesmo que haja agora toda essa confusão, né, de inundações, de terremotos, parte econômica, etc., depois disso, e logo em seguida isso, não vai demorar muito, então viria, né, esse reino de Deus. O século XXI, um século trilógico, Dr. Kepp. Isso. E daqui em diante, o ser humano iria viver muito tempo dentro de uma felicidade incrível, quase igual ao paraíso, que a maior parte vai, evidentemente. Então Kepp continua neste capítulo dizendo o seguinte: temos agora o concurso da ciência para abrir os olhos a uma dimensão que a própria instituição religiosa e as filosofias, isoladamente, não conseguiram ver. Eu quero falar do Cristo verdadeiro, o Senhor da Terra, dos planetas e estrelas, o dono de tudo que existe, aquele que não tem mancha alguma de erro ou dolo, a total felicidade e alegria que nossa desmedida inveja não quer considerar. O que que a Selma, né, quer falar sobre isso? Bem, eu estava pensando aqui que Cristo, inclusive, tem esse lado de não fazer censura, que eu acho muito bonito, né? Porque sempre mostrando a verdade, mas numa atitude assim de aceitação do outro, né? Com aquele entendimento, a tolerância da limitação humana, inclusive. E isso é um ponto dele que eu acho que muito bate também, tem a ver assim com o seu trabalho, Dr. Kepp, que na terapêutica o senhor sempre mostra que o grande mal do ser humano é a censura que ele faz à consciência. E então que a gente tem que perceber essa questão, não ser tão censurado para se ver. E entendendo que é vendo Porque nós temos essa ideia, né, que vendo os problemas é que temos os problemas. E não que a libertação da pessoa vai ver, vai chegar ela vendo o que ela tem. Isso a nível individual, a nível social, né? Quer dizer, a diminuição da censura e aceitação de como se é, aumento da tolerância, que é o caminho da verdade. Então, gostaria de completar isso que a Selma falou, avisando os senhores o seguinte, que a questão desses terremotos, maremotos, a questão até mesmo de poluição dos ares, dos mares, a poluição da terra, todos esses males que estão existindo agora poderão ser evitados, até vulcões aí, coisas terríveis que o mundo pode ter agora, que os videntes falam tanto, pode ser evitado se o ser humano se voltar novamente, né, para as coisas divinas e conseguir ter uma atitude mais complacente, né, com a humanidade em geral, principalmente aqueles que têm mais dificuldade econômica de viver, etc., né? Que para evitar toda essa questão aí terrível, até terráquea, né, planetária, é necessário que o ser humano seja melhor. E ele sendo melhor, a maior parte disso que está vindo aí pode ser diminuída e resolvida. Bem atenuada e definitivamente depois resolvida. Isso foi praticamente dados assim do terceiro segredo de Nossa Senhora a pessoas que captaram e que sabem disso. Então, doutor Kepp, aqui o senhor traz uma visão, por exemplo, para o ser humano inédita, inédita. Nunca ninguém falou da tremenda inveja, uma inveja mortal que o ser humano tem de tudo isso que ele vê em Cristo, essa alegria, essa coisa incrível. O senhor diz aqui no livro, quero falar daquele ser que por ser tão imenso, generoso e bom, veio à Terra para mostrar que vivemos em um único reino, que é o seu. Então, aí a gente imagina a inveja e o ranger de dentes de tantos invejosos em relação à pessoa de Cristo, e que se impede então de usufruir disso tudo. E se adoecem, ficam com doenças orgânicas, psíquicas, sociais, etc., por causa disso, dessa inveja imensa. E só o Senhor trouxe essa noção para a humanidade. Isso é incrível. Então, você falou, né? Qual o segundo grande problema que a humanidade tem? O primeiro é a morte, né? Nós sabemos que nós fomos criados para não morrer. Nós teríamos uma vida eterna, mesmo aqui. É de início, né? E não depois de que morrêssemos. De maneira que a morte é o grande problema. Agora, o segundo qual é? A questão da doença. A questão das doenças. E como que as doenças chegaram, né? Foi quando o ser humano resolveu ouvir mais o que os demônios falam, né? O que os demônios orientam o mundo. E a gente tem que ver que o papel do Lúcifer, ele que se tornou um ser assim, inimigo do bem, né? Inimigo da verdade, inimigo da saúde e tudo, que ele não quer mais retorno, que o demônio, então, está dirigindo o mundo para que o mundo pereça com ele. Então é bom a pessoa que toma droga, que é nervosa, que explora, que ataca os outros, etc., perceba que eles estão fazendo a vontade contra o bem delas mesmas e contra o bem da humanidade. O Instituto Kepp Pacheco abre matrículas para o curso técnico em saúde psicossocial. Este curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em lidar com estresse e atenção emocional em todos os níveis de relacionamento. Seja um agente de transformação social em seu próprio ambiente de trabalho e dê cursos e palestras para melhorar a saúde psicossocial. Entre em contato conosco pelo site www.keppacheco.com ou pelo telefone 30 32 3616. Curso autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Quem mais quer falar dessas questões? Então, doutor Kepler, eu estava pensando nessa questão que o senhor falou com relação à doença, que a gente vê que nos prontos-socorros, nos hospitais, que a gente vê mais a questão da dor, né? E a dor está muito ligada a essas paixões da alma, que o indivíduo não quer lidar nele, né? Que está ligado à arrogância, inveja, intransigência, censura, e que praticamente essa conscientização, né, que seria o Espírito Santo, para chegar a esse bem maior que está no interior do ser humano, que está ligado à beleza, à bondade, à verdade, é que traz a cura para a pessoa. E, infelizmente, tudo isso é mascarado, né, pelos medicamentos, assim, por uma medicina falseada e por um grupo que está no poder que não quer que o ser humano chegue a isso. Quer ter só os lucros, né? O doutor Ademar é médico, trabalha em pronto-socorro e conhece bem essa questão, né? E sabe que os problemas não vêm de bactérias. O Pasteur, por exemplo, ele é totalmente errado. Então não existe bactérias perigosas que façam, por exemplo, pestes, façam isso, façam aquilo. É uma ideia errônea que ele deu através dos poderosos do dinheiro, né? Rockefeller, Carnegie, pessoas que levaram o mundo a pensar nessa tremenda mentira e que a maior parte dos seres humanos entrou. Então, o doutor Ademar está mostrando que a verdadeira medicina ainda não existiu. A verdadeira medicina é ver o interior do ser humano, principalmente as emoções. Então, o que se faz por aí? Não, é como fala, né? Eu trabalhei 30 anos no HC, Hospital das Clínicas, então todos os médicos de todas as clínicas, não só cirurgiões, como dermatologistas, médicos de clínica, médicos de todo tipo de doença, fala que a medicina não cura ninguém. Eles próprios falam, quer dizer, essa medicina tradicional não cura, mas se a pessoa começar a perceber o interior dela, esses problemas de inveja, esses problemas de soberba, né? Esses problemas de arrogância, então a humanidade vai ser totalmente curada. Então, aqui o senhor escreve em seguida no seu livro: a mensagem de maior otimismo que a humanidade recebeu foi a de Cristo. É incrível como ele venceu, com a maior facilidade, tudo aquilo que mais angustia o ser humano. Por exemplo, os erros que cometemos. Então, eu estava pensando, né, que uma coisa que eu acho muito linda no trabalho do Dr. Kep é como ele coloca Deus na ciência. Então, a gente estuda nas escolas sobre a questão de Darwin, né, tirando Deus da jogada, Einstein, Freud e todos que a gente conhece. E pela vontade humana, pela teomania, a gente quer, né, ser Deus. Então, aí destrói o planeta, como a doutora Cláudia falou, pela inveja. E aí vem o Dr. Kep, né, e falando que não, que tem toda essa energia divina, que tem tudo isso, e até colocou isso em prática no Kep Motor, falando, não, podemos até medir tudo isso. Mas nós, pelos erros, por não querer admitir esses erros nossos, então a gente se vê muito perfeito, se vê como Deus, então não chega na essência das coisas. Então, aí não entende nada. Civilização tolerante com os erros. Uma civilização que perdoa os erros. Meu Deus, isso vai ser uma coisa maravilhosa. No século XXI, entrando com essa filosofia, com essa ciência, meu Deus, a mudança que vai ter na vida social já dá uma descontração total. Só da gente imaginar uma sociedade assim, né? Sem acusação, sem cobrança, sem penalidade, sem puxada de tapete, sem, não é? Olha, incrível. Então, Kep escreve aqui também o seguinte, que isso que Cristo trouxe, a enorme comunhão universal entre todos os seres humanos, mas principalmente demonstrou o amor de Deus, considerando-nos seus filhos e herdeiros. Olha, donos com ele de todo o bem das coisas existentes e da própria vida. Essa chama de afeto, esse infinito ser que nossos olhos jamais alcançam todo o tamanho, nossos ouvidos não conseguem atingir toda a sua música, nosso olfato todo o seu perfume, nosso tato e paladar todo o gozo que nos reserva. Então, e diz ainda terminando esse parágrafo, o interessante é que ele, Cristo, né, fez e faz isto porque gosta de nós, colocando tudo aí à disposição. É só aceitá-lo. Então a gente vê, né, Marcinha, que está aqui, a dentista da trilogia, Helena Melander, como o ser humano é bestinha e capeta, como está sempre fazendo tudo para estragar o bem, tudo que tem. O que vocês gostariam de comentar sobre isso? Então, que essa questão, né, de aceitação do bem, que a pessoa só vive reclamando, né, das doenças que tem. Onde Cristo ia, ele só levava saúde, curava as doenças, né? Então, a pessoa só tem que ter esse trabalho de aceitação, né, do bem. E... Então, nesse texto que a senhora está lendo, da glorificação, está falando também que Deus é o ser mais alegre que existe. Isso eu acho uma coisa fundamental, assim, por exemplo, para o meu país, a Suécia, né, que hoje em dia é quase um país ateu, porque colocou justamente a censura em Deus. Projetou a própria censura que o ser humano faz, ele projetou em Deus, achando que é Deus que castiga, Deus que censura, né? E a gente é trazendo essa visão do Dr. Kepp para a Suécia, por exemplo, para os suecos, é uma chance para a Suécia se recuperar e voltar à espiritualidade. É. Isso é uma grande chance. O ser humano ficou paranoico com Deus, né? Então, acha que Deus que censura, Deus que ataca, Deus que priva ele de tudo, e é tudo invertido, porque é de Deus que vem toda a fonte do bem, e o ser humano que se priva, que se censura, que se ataca, e ataca um ao outro, né? Então, aí é uma visão muito importante. Eu gostaria de dizer aos senhores que, se vocês quiserem adquirir esse livro, A Glorificação, para vocês lerem nesse final de ano, no começo do ano que vem, agora a época de Natal, um livro que fale coisas tão lindas, de maneira científica, sobre Cristo, é sempre um livro atual, inclusive para vocês presentearem os seus amigos. Vocês poderão adquiri-lo pelo site www.trilogia.ws, www.trilogia.ws, vocês entram no portal, e no portal na editora Proton. E também pelo telefone aqui da nossa clínica CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Nós estamos situados à Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Inclusive, eu gostaria de acrescentar que o novo livro que o Dr. Kepp está lançando é o livro Teologia Trilógica Científica, né? Esse é inédito. É um lançamento que também vem agora para o fim do ano. Então, aqui nós temos o Alexandre, que sugeriu para a gente terminar o nosso programa de hoje com mais um pouco da leitura desse capítulo do livro Glorificação, de Norberto Kepp. Tudo o que Cristo mostrou e fez constitui a mensagem de maior esperança e alegria que jamais outra pessoa realizou. Em todo lugar que ia, procurava sanar as doenças, perdoar os erros e mostrar a beleza do reino dos céus. Ele nunca condenou quem quer que seja. Pelo contrário, irritava-se com a conduta dos hipócritas, que perturbava a vida dos seus semelhantes. Seu trabalho principal foi o de esclarecer que Deus era bom e que queria a todos os seres humanos como filhos. E o principal motivo da sua existência aqui era o de levar a humanidade para o bem-estar e felicidade. Que a existência era a maior de todos os dons e que Deus agia exatamente como um pai que tem prazer em colocar todos os bens nas mãos dos filhos. Deus é o ser mais alegre que existe. Basta ver o murmúrio dos rios, o sibilar dos ventos por entre as árvores, o voo descontraído dos pássaros, o sol rodando iluminado, a melodia e o perfume que se erguem dos bosques, as nuvens correndo felizes pelo céu e, principalmente, essa incrível criação que se levanta quase sem limite, prenunciando uma outra, dentro da qual não haverá qualquer restrição. E é, agora terminando o nosso programa, é justamente essa criação, essa maravilha que o ser humano não para de atacar. Nosso programa Stop a Destruição do Mundo tem a finalidade de conscientizar aos seres humanos que toda essa destruição que nós estamos promovendo no planeta, principalmente os poderosos da economia e da política, advém dessa furiosa inveja, uma inveja inconsciente, uma patologia psíquica muito grave e espiritual muito grave, que precisa urgentemente ser conscientizada. Até a semana que vem.